Começa agora o programa Música Plural Brasileira, os bastidores da música e da cadeia produtiva cultural no Brasil. Produção Ponte Plural. Apresentação Thaís Durval. Olá, eu sou Thaís Durval e estou aqui na Tomba Records apresentando a primeira edição do programa Música Plural Brasileira. Aqui você encontra informações, agendas digitais e as dicas mais importantes sobre produção cultural. E claro, o que há de melhor no cenário musical brasileiro. E começando com a banda Tereza, que acaba de lançar duas novas canções. Uma delas você ouve agora, Um Dia Inteiro. E já voltamos, fique ligado! Música Plural Brasileira. Sol que nasce pé direito no chão. Ouço no rádio uma nova canção. Diz que é o amor e não dinheiro. Me resta pela frente ainda o dia inteiro. Música na minha vida dá meia volta sem início nem fim. Da banda Tereza. Os rapazes acabam de lançar esta e mais de digerido. O endereço é tereza.bandcamp.com. Lá você pode baixar estas duas canções e também o EP É o Topo, lançado no começo do ano. Aproveita lá, galera! E por falar em lançamento, o selo Compacto Rec traz a banda Falsos Conejos, novidade internacional diretamente de Buenos Aires, Argentina, olha que chique. Os caras fazem rock instrumental com muito experimentalismo e influência de post rock. Eles estão em uma grande turnê pelo Brasil, com 34 datas em 43 dias, passando por 10 estados, como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e muito mais. Vão rodar o Brasilzão todo, né? Junto com Falsos Conejos, também tem a banda de Joseph Thornton, outro excelente grupo instrumental, desta vez diretamente de Pernambuco, participando da turnê. Então a gente aproveita para ouvir Falsos Conejos, de Buenos Aires, com a canção Sobrevuelo. Thank you. Falsos Conejos, com Sobrevuelo. O disco deles chama-se III e pode ser baixado grátis em compactorec.wordpress.com. E continuando com lançamentos, vamos agora de rap nacional com Emicida. Ele acaba de lançar seu novo disco, uma mixtape em parceria com o Laboratório Fantasma e a Fora do Eixo Discos. O álbum chama-se Emicídio e já pode ser encontrado no Brasilzão todo. A Ponte Plural também participa da distribuição. E caso você queira encomendar a mixtape do Emicida, mande um e-mail para planejamento@pontepluralcom.br e garanta já o seu. Lá também tem uma entrevista com o rapper pelo MC Lossal para a Ponte TV no link pontepluralcom.br. E vamos de Emicida com a canção Cê Lá Faz Ideia. Música Plural Brasileira. Tupac já dizia, algumas coisas nunca mudam, algumas coisas nunca mudam. Aí, são regras do mundão, perdi a conta de quanto te esconde a bolsa. Se eu digo que horas são, taxistas perguntam mais que policiais a mim. Sim, indescritível como é ruim, nasci vilão, só veneno com o incentivo que me dão. Errado tô se eu não virar mesmo, suor na cara, levando o currículo, cara. A pé porque onde eu moro o buzo não para. Pé de barro, meio dia, inspirando piada nos boy, transpirando medo nas tia. Tudo é tão óbvio, cê não vê e vai juntando ingredientes da bomba relógio. Eu sinto dor, eu sinto ódio, é quente, sem nem saber o nome dessa gente. Católica de bem, linda, cê já notou, e ó que eu nem falei minha cor ainda. Cê lá faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia. Cê lá faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia. Não faz ideia, não faz ideia, não faz. Explica pra assistente social que pai de gente igual a gente não sabe usar a mente, só o pau. Que quem educa nós na escola estadual joga na cara todas as manhãs que ganha mal. Que é incrível, quantos de nós senta no fundo da sala pra ver se fica invisível. Calcula o prejuízo, nossas crianças sonham que quando crescer vai ter cabelo liso. Sem debater fato que a fama da minha cor fecha mais porta que zelador de orfanato. Cê sabe o quanto é comum dizer que preto é ladrão antes mesmo da gente saber o que é um. Na boca de quem apoia, desove, se orgulha da honestidade que nunca foi posta à prova. Eu queria te ver lá, tiriça, pra ver onde cê ia enfiar essa merda do teu senso. Cê lá faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia. Cê lá faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia. Música Plural Brasileira. Cê Lá Faz Ideia, com rapper Emicida. E já que falamos da distribuição do Emicida pelo Fora do Eixo, um pouco sobre o coletivo. O Fora do Eixo é uma rede de trabalhos concebida por produtores culturais de todo o Brasil. Daí surgiram muitos projetos, como o Grito Rock e o Cubo Card, moeda utilizada em Cuiabá para estimular a troca entre produtores e casas de shows. Hoje, o circuito Fora do Eixo conta com pontos interligados em todo o Brasil e muitos cards semelhantes ao Cubo Card, que já se espalharam e são usados como moeda de troca. Para quem está curioso e quer saber mais sobre o Fora do Eixo, acesse foradoeixo.org.br. Então, vamos ouvir Macaco Bonger, a banda que participou da formatação do circuito Fora do Eixo, diretamente de Cuiabá. Para dar uma ideia, eles são super envolvidos com todo o processo de produção. O nome do disco deles já explica tudo. Artista igual pedreiro, que traz essa fase musical em que vivemos, onde o artista não é apenas uma estrela, mas participa também de todo o processo da produção musical, desde subir ao palco até carregar os equipamentos e produzir. produzir eventos. O pessoal do Macaco Bong, além de preparar o lançamento do seu primeiro DVD, participam agora de um grande evento. Neste mês de novembro, entre os dias 14 a 17, rola o Fórum da Cultura Digital Brasileira, em São Paulo. Será um mega encontro de redes de cultura digital, com muitos debates sobre políticas públicas em cultura digital, a nova lei de direito autoral e muitas oficinas tecnológicas. A abertura do Fórum da Cultura Digital 2010 é um show que vai unir ninguém menos que Gilberto Gil, Macaco Bong e o DJ Tudo no palco do Auditório Ibirapuera na noite de domingo, 14 de novembro. Durante esse show, o Gilberto Gil estará passando ao Macaco Bong o bastão de artista engajado. Olha que chique! Uma homenagem de um artista das antigas. O Gilberto Gil, que tanto se empenhou pela música no Brasil, a uma banda que representa toda essa luta artística no novo milênio. Na ocasião, o Macaco Bong executará músicas próprias e também contará junto com Gilberto Gil em uma grande fusão de estilos. Bom, se você quiser saber mais sobre esse Fórum da Cultura Digital 2010, é só acessar culturadigital.br/fórum2010. Então, vamos ouvir a faixa Fuck You Lady, presente no disco Artista Igual Pedreiro, do Macaco Bong. Mas eu vou deixar a apresentação da música para ninguém menos que Inayan, baterista do Macaco Bong. E aí galera, eu sou Inayan, baterista do Macaco Bong. Vocês vão ficar aí agora com Fuck You Lady, que é uma música que a gente vai lançar um DVD agora no começo do ano. E ela tem umas participações bem especiais nos companheiros nossos aí. É isso aí, Fuck You Lady. Música Plural Brasileira. Você acabou de ouvir Fuck You Later, do Macaco Bong. E olha quem acabou de chegar. É o Rafa. Rafa Carvalho, diretamente do coletivo Ajuntaí, de Campinas, São Paulo, veio dar uma passadinha no Rio para uma intervenção no Circo Voador. Ele trabalha com artes. E aí, Rafa, conte um pouquinho dos seus trabalhos. E aí, Thaís, e aí, galera? Então, eu trabalho com artes integradas, né? A ideia é da junção das artes, da integração. E eu venho, na verdade, pro Rio em nome do coletivo Ajuntaí, que é um coletivo de produção cultural e integração de artes vinculado com o Circuito Fora do Eixo, que é um movimento nacional. E aqui pro Rio a gente veio, na verdade, com dois trabalhos: uma instalação de artes plásticas, né, no Circo Voador em Tudo Mole, e uma outra intervenção de palhaços também, vinculada um pouco com fotografia. Sim, e foi tudo exposto lá no Circo Voador. Como é que foi lá o evento? A instalação ficou exposta durante todo o Mola, né? A intervenção foi feita na quinta-feira, num dia particular, assim, no meio do público. Foi bem legal, assim, foi bem interessante. Então, Rafa, mas conta um pouquinho sobre o coletivo Ajuntaí. Como que funciona? Então, o coletivo Ajuntaí nasceu esse ano em Campinas. É uma junção de vários artistas da cidade. Porque Campinas, apesar de ser uma cidade muito grande, né, a segunda maior cidade de São Paulo, ela tem uma dificuldade muito grande na articulação, na parte cultural, na parte artística. Então são amigos que desde adolescentes se conheciam e tinham já um contato muito grande com arte, e que tinham essa angústia de não conseguir fluir a arte na cidade, de não conseguir fazer a arte acontecer de uma forma mais intensa, e que se juntou, e aí nessa junção aconteceu um encontro com o Circuito Fora do Eixo também, que é um movimento maior, e desde então a gente está em diálogo com o circuito. Nós somos agora um ponto de articulação Fora do Eixo em Campinas, e a partir dessa estrutura a gente está articulando várias relações com vários grupos, várias casas de cultura, várias manifestações que acontecem na cidade, com a intenção de integrar cada vez mais esse movimento e de fazer um levante mesmo cultural, trazer mais força para essa movimentação artística em Campinas. Ah, sim. E a galera que quer participar, que gosta do trabalho, como é que faz? Bom, com relação ao circuito, é interessante quem tiver interesse sempre procurar saber se já existe algum coletivo na sua cidade, né? E para isso é possível acessar a rede Fora do Eixo na internet. Acho que só botar em qualquer site de busca já dá para achar. A gente tem uma rede social, e não havendo, né, um coletivo vinculado ao circuito, acho que rola também todo mundo procurar entrar em contato com algum coletivo e tentar saber quais são os procedimentos para tentar começar um trabalho novo. Tudo é sempre muito bem-vindo quando as pessoas estão realmente interessadas. Vocês têm alguma coisa para divulgar isso? Vocês têm um Twitter? Alguma coisa do tipo? Bom, o Circuito Fora do Eixo tem a rede social, né, que tá no ar, e o coletivo Ajuntaê tem um blog na internet, que é coletivoajuntae.blogspot.com, e lá tem um e-mail também. Acho que quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, que a gente pode passar outras informações por e-mail e dar essa assistência se for preciso. Ah, legal. Então valeu, Rafa. Imagina, eu que agradeço. Obrigadão. Por nada. E mais um lançamento chegando por aí. É a banda Holger, de São Paulo. Eles acabam de liberar seu novo disco, chamado Sunga. O som da banda é bem original. Uma mistura de indie rock com percussões e batuques inspirados no afrobeat de Fela Kuti. E bandas como Talking Heads e Vampire Weekend, que também promovem mistura de estilos. Essa canção que ouvimos agora representa bem isso. Com vocês, Holger, com a canção Beaver. Halloween, I O. Halloween, I O. Halloween, I O. Halloween, I O. Essa foi Beaver, com a banda Hogar. Eu, Mink, Ministério de Cultura, investe até o final do ano nos fundos pró-cultura. Serão 300 milhões de reais aplicados em setores culturais. Com isso, mais de 30 milhões serão destinados ao setor musical, em editais como o Prêmio Pró-Cultura de Apoio a Festivais e Mostras, o Prêmio Pró-Cultura de Palcos Estáveis e Prêmio Pró-Cultura de Apoio a Bandas Musicais e Filarmônicas. Daqui a pouco falamos mais de cada um desses prêmios. Vamos agora de lançamento. Vocês ouvem a banda Laura Palmer, aqui de Niterói, Rio de Janeiro, com a dançante Welcome to the Club. The Club, com a Laura Palmer, misturando rock com elementos eletrônicos. e vamos aos editais do MINC. Vamos começar pelo Prêmio Pro Cultura de Apoio a Festivais e Mostras, que apoiará festivais e mostras nacionais e internacionais de música popular e erudita, que promovam espetáculos e outras atividades de formação, difusão e reflexão na área musical. A diversidade brasileira deve ser contemplada pelos 96 candidatos, que serão premiados em um total de R$5.800.000. O Prêmio Pro Cultura de Apoio a Bandas Musicais e Filarmônicas apoiará a manutenção e autossustentabilidade de grupos musicais para proporcionar a aquisição de instrumentos de sopro e de percussão. O valor do edital será de R$4.500.000 e premiará 280 candidatos, olha... Já o Prêmio Pro Cultura Palcos Estáveis promoverá a sustentabilidade de espaços que abriguem apresentações musicais de forma permanente, projetos que desenvolvam ações como shows e concertos, cursos, oficinas, palestras, seminários e debates. Também serão apoiados os projetos de aquisição de equipamentos, bem como de manutenção, aperfeiçoamento e desenvolvimento de infraestrutura para apresentações musicais. O valor do edital será de R$1.500.000 e premiará 30 vencedores. Para saber mais detalhes e candidatar aos editais, vale a pena, hein, galera? Acesse www.cultura.gov.br. E vamos agora de Móveis Coloniais de Acaju, que estão prestes a lançar seu primeiro DVD ao vivo. Só uma vez. Obrigado, gente. Essa foi Adeus, com Móveis Coloniais de Acaju. Eles que estão com projetos como SEBAC, Comissão de Bandas e Artistas Circulantes e o Festival Móveis com Vida. Para saber mais e participar destes projetos, acesse móveiscoloniaisdeacaju.com.br. E agora, mais um lançamento. É a Lucy and the Pop Sonics. Eles acabam de lançar seu novo disco pela Monstro Discos. E vocês ouvem agora Beef Bang Pop com Lucy and the Pop Sonics. A cada 10 segundos cai um single na internet e a cada 2 minutos sobe um novo podcast. Esse foi Beef Bang Pop com Lucy and the Pop Sonics. E para você que tem uma banda, a dica é o toque no Brasil. um portal com um grande circuito de casas de shows e produtores para fazer sua banda circular pelo Brasil com as melhores condições de logística e hospedagens. É muito simples. Você vai acessar toquenobrasil.com.br, se cadastra e pode começar a articular datas de shows disponíveis em todo o país. E agora, mais um lançamento diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, de onde estamos gravando o programa aqui na Tomba Records. É a banda Seu Miranda, que tá aí com seu primeiro disco prensado. Vale a pena conferir, a banda é bem divertida e vamos ouvir a faixa Eu Sou o Cara Mais Estilo Que Eu Conheço, com o Seu Miranda. Música plural brasileira. Aí, ouve só! Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Olha só como é que eu chego. Olha só como é que eu ando. Olha só como eu me visto. Olha só como é que eu danço. De novo! Tô ficando bolado, hein? Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. As mulheres não me largam. As mulheres não me deixam, as mulheres me perseguem, as mulheres me seduzem. Gatinha, bolei grandão, hein? Pode ter carrão, mas o que eu tenho não tem preço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Nem tenta vir pra cima, não adianta me pegar. Eu não posso fazer nada se elas querem me agarrar. Pode ter carrão, mas o que eu tenho não tem preço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Nem tenta vir pra cima, não adianta me pegar. Eu não posso fazer nada se elas querem me agarrar. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Eu sou o cara mais estilo que eu conheço. Essa foi Seu Miranda com Eu Sou o Cara Mais Estilo Que Eu Conheço. E vamos à agenda de eventos pelo Brasil. Entre 5 e 15 de novembro, temos o Festival do Sol, em Natal, Rio Grande do Norte. Bandas como Autoramas, Móveis Coloniais de Acaju, Falsos Conejos, Camarones Orquestra Guitarrística, Mark Ramone, Orquestra Contemporânea de Olinda, Black Drawing Shops, Nevilton e muitos outros artistas em 10 dias de show. No dia 24 ao dia 27 de novembro, tem o Festival Macondo Circos, reunindo música, arte e teatros em um mesmo contexto, com bandas como Visitantes, The Sam's Hardcore Orquestra e Os Duques do Rio de Janeiro. E nos dias 26, 27 e 28 de novembro, em Cuiabá, Mato Grosso, tem o Festival Calango. E galera, pode ir se preparando para dois grandes eventos com shows de banda por todo o Brasil. O Grito Rock, com shows em vários estados, durante e depois do carnaval. E tem o Festival Fora do Eixo, que também circula em diversos estados e chega ao Rio de Janeiro, com a sua segunda edição. Em breve, mais informações. E vamos chegando ao final do programa. Queremos agradecer ao estúdio Tomba Records pelo espaço de gravação. E para conhecer o estúdio, acesse tombarecords.com.br. Para fechar, vamos ouvir Duques. Eles que vêm diretamente de Realengo, Rio de Janeiro, e produzem por lá a festa Roqueadores, que já levou bandas como Macaco Bong, Super Kids e A Canastra. Vamos ouvir o Rockabilly, Tento Sempre. Um abraço a todos, eu sou a Thaís Durval e este programa é produzido pela Ponte Plural. Para saber mais sobre o coletivo, acesse pontepluralcom.br. É isso aí, fiquem com Dux, tento sempre. Beijos e tchau, galera! Música plural brasileira. Música plural brasileira. Os bastidores da música e da cadeia produtiva cultural no Brasil.